Ilha é o sono 2-0, decimal 1, passa o gol. Abraço, prossiga. Autorizado, reporte liberando o eixo da 028 e como o Boeing da Gol na posição Duna, 10 milhas da cabeceira na zero. Luz de imediato, por gentileza. 2005, senhor, bom dia. Oi, bom dia, gol 1162 estabilizado. Gol 1162, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa um helicóptero cruzando o eixo de aproximação da 90, não interfere. Sendo tráfego com escolta, 1162. Torre Salvador, é o papapapá Michael Mike, bom dia. Torre Salvador, é o papapapá Michael Mike. Mike Golf Mike, mantenha a linha da estrada do corpo, aguarde instruções para prosseguir para 197. Mike. No 9.8. Torre é o Mike Golf Mike. Tango de Bravo na vertical do farol de Tatuã, chama controle, 1.9.8.0. 1.9.8.0. Torre, é o Mike Wolf Mike. Mike Wolf Mike, prossiga. Eu fazia sobrevoo aqui em Buraquim e após regressar para a perna do vento 1.0. Gente, reporte perna do vento para a aeronave, asa fixa da 1.0. Mike. Voo 1.1.62, autorizado por uso do 1.0, vento uma centena, 1.2.9. Depois 1.0, gol 1.9.2. Coronel, Papa Romeu, pele quebrando. Gente, Eco Papa Novembro, autorizado ali em manter pistola 7. Acabei de parar o paralelo aqui. Mantenha o litoral, aguarda autorização, tem mídia Bravo. Juliette Tango Zulu, 1.5 para Conde. Recebe essa DR encerrado, mantenha o 070, chamar a CAJ 120, decimal 3, Papa Tango Juliette Tango Zulu. Para São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, Eco Zulu 1.0, segue conforme a rota do plano. Degola da pista 1.0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1.198 controle, acione 5446. Autorizado nível 360, de Eco Zulu 1.0, após conforme o plano. Decola a pista 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva, controle 198, transponder 5446, o 3745. Após Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Leda, Motiva. 374. Manda o time para pushback e acionamento. Chama a rota. Tango Eco Papá Novembro, autorizado a decolagem da Nova 7, o vento 1 centena no 2 metros. 3 horas 30, ao certo. 1556, segue Taxi Engine Alpha, no ponto esperador 1.0, torre 1.895, QNH 1.0, no 5 1.1. Engine Alpha, 5, libere próxima direita, solo em 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, bom trabalho. Tarde, voo 1, 1, 6, 2, libra 1. Voo 1, 1, 6, 2, segue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa e chama antes da Juliette, voo 1, 1, 6, 2. 05, Mike Golf Mike, Papa Mike Golf Mike, Robson 44, vertical de buraquinho, aqui nos pés não interfere. Ok, reportará cruzando o eixo a capa novela, vai ficar atento ao tráfego. O Mike Golf Mike já está iniciando a perna do vento, então não é zero. É forte para girar a base para o nosso 7, Mike Golf Mike. Forma o tráfego Eco Papa Novembro, é um Papa Alfa 3-4, corredor forte do PES. Ai, que... Também ele seja imediato? Existem outras, 845. Autorizado, chame para o táxi. Gente, vai trazer nós. Controle 1, 1, 9, 1, 1, 9, 8, 0. 1, 9, 8, 0, grato, boa. Just hit approve the descent to 2,500 feet at 31015. Descent 2,500 feet. Passa o autorizado para 4 mil pés, mas bom que completa a via chegada, ajuste 1015. Ok, via chegada para 4 mil, dado 1015, mais grato. Mateu, louca, tapando, louca, tapando, decolou, tá passando, tá na pôr de buraquinho. Informativo, autorizado para seguir no 020, o ECO para 90, ascensão 075. Ok, viva atenção, aguarda a pousada, tá na vanda. Tango Whisky Oscar Uniforme, frequência livre para coordenação local. Voo 955 mil, autorizada a decolagem da 1-0. O vento uma centena, 1-2 nós. Forma um aeronave Papa Alfa 3-4, corredor forte no pé e no intercepto. Vem, iniciar a aula de Palmas. POB? 203. Segue via IJ Alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0, no 5, morro. O 1-1-6-2, após o TAM, Juliette para o portão 1-0. Juliette, após o TAM, Juliette vai para o 1-0, gol 1-1-6-2. Afirmativo, aguarda a coordenação com a torre. Mantenha o setor também de Bravo. Abatendo o setor Bravo. Ok, Bravo. Chama a torre agora 118.95 para prosseguir ao Enigma. 118.95, grato. Bom dia. Bom dia. Passando o detalhe de Bravo. Bravo autorizado direto em Enigma, reporte no solo controlado em Enigma. Setor é controlado, detalhe de Bravo. 1-5-5-6, decolado 1-4-0-0, controle 1-9-8. Dá uma vez, 1-5-5-6, bate. Controle de Salvador, bom dia, 1-5-5-6, 1.400, nada. O 556 via saída da El, sobe 360. Via saída da El, sobe 360, 556. Torre Tan 3893, se aproximando com a espera da 10, pronto. Tan 3895, autorizado a alinhar e manter 510. 3895, autorizado a alinhar e manter, confirma? Afirma. 3895. Confirmando, reautorizado. Ali decola, tá 3895, vento 100 graus, 13 mais. Autorizado a linha de colata 3895. Azul 2725, vetor para sequenciamento, curva agora à direita, voa para 240, limite será de 15 milhas. Ok, direita 240, limite de 15 milhas. Tan 3895, decolada 03, controle Salvador 119-18. 19-18, boa tarde a todos. Boa. Controle UA. Bom dia ainda, Tan 3895, passando 1300 na saída da EL. Dia 3895, sobe 340 via saída da EL. 3895. 340 via Tan 3895. Livre corte, boa tarde. Autoriza voar direto da Elta 3895. 3895, negativo, mantenha a via saída. Sim. Entendido, vai manter no máximo 3.500, gente. O azul 2725 está reduzido para 150 nós para não passar muito. controle, copiou azul. Azul, 2725, prossiga. Reduziu para 150 nós, senhor, para não afastar muito. Afirmativo, curva à esquerda na posição 190, desce para 2010, 2015. Agora na esquerda, 190, mantendo a velocidade. Afirmativo. Falou, Salvador, 3745, pushback e acionamento, André. Autorizado, chame pro táxi. Autorizado, 3745. Cinco nessa pro autorizado interceptar no 01 de Simbra. Reporta passando o dono. 2725. 4 na via chegada bom, que desce pra 4010. Ok, uma mensagem pro 2725. We establish on INAV 10. Station 9356, continue your approach, stand by landing clearance. Continue approach runway 10, station 9356. Desde número 2 para cópia, o gol no 864. Prepare-se sair da PUCA. PUCA. Azul 4463 para Ilhéus, copia. 4463, não. Valor do Ilhéus, 180 autorizado, via Golfo 677, decola da pista 10. Primeira curva à direita, saída Coral. 1198, controle Salvador. Acione no transponder 0275. Autorizado o Ilhéus nível 180, decola da 10 na saída Coral. 02-2677, controle 698, transponder 02-75 para o de 4462 na posição 1. Correto, chame para pushback e acionamento. Chamará aqui no ponto de 4462. Novo Salvador 3745 para o táxi 166 a bordo, 3 horas e 40, até na Galhão. Segue via de alfa no ponto de feriadão no 0, torre em 1895, Renegal no 0, 15, bom voo. De alfa, ponto de feriadão 0, torre 295, Santra 7, 45, 1500, obrigado. Ou 1864 para Maceió, copia? Copia, 1864. Salvador para Maceió, 350 autorizado, via Upper Zulu 17. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. 1198 controle, 5467 transponder. Gente, 350 Maceió aprovado, via Brasil 1 que fala da 10 por meio esquerda. Perdeu Fuca, transmissão caiu na Siena 5467, transmissão na avião, então gol 1864, porção 4. Correto, deixa eu me parar para subir aqui o acionamento. Azul 2725, está estabilizado na sinal, usar a cabeceira. 2725, completo a sinal, chama a torre 118-95. 118-95, grato. 3895, chama agora o centro Recife no 25-1. 251. Gente, agora no instante pra Cobra, confirme pra mim o nível. É o 407, vai colocar 17. Gente, agora no instantinho. Obrigado. Então, 3, 7, 4, 5, mantenha o ponto de espera. É ponto de espera, tá, 3, 7, 4, 5. Charlie Serreco, confirma para mim o passe 5, André. Cadê o está? Tem de Salvador para Belo Horizonte. Eu de voo 400 via Upper Zulu 17. Decolado da pista 17, primeira curva à direita, saída Árvore, Elefa. 1198, controle de Salvador, acione no transponder 5471. Papa Romeu, Charlie Serreco. Autorizado pela Horizonte, no 400 pela APA do 17. Decola da 17 para a primeira curva à direita. Saída ARCO, transição elétrica. 398 em controle, 5471 transporte de APR. Correto, apenas confirmando a rota, APA do 17, nítico, APA do 21, confins. Correto, APA do 17, nítico, 21, já confins. Confins, PD? E autonomia? 04, APA. Meia dúvida hora de autonomia, alternando com o gente, segue para o táxi e acionamento com a torre em 1895, QNH 1004, Papa Romeu Charlie Sierra Eco. Gente, vai chamar a torre para acionamento, obrigado, fica tudo. Salvador Ground, Alternative 356, marquei TSI, Foxtrot, join Alpha. Alternative 356, taxi vai Alpha, report before, taxi vai Juliette. Alpha before, Juliette. Juliette, will come and take the time. Confirma a aeronave chamou o solo? Lógica Hotel Kilo. E o Alpha tem here is 41305. So now is 1414. Could you see with the IS room? There is a DLA or another plan? It's in the biominutes. For copy, I will check with the IS room. Okay. Okay. 2014, 1962. Watch Hotel Kilo, ready for copy? Tava 2-2 São Paulo com Goiás. Flight level 220 via flat plane route, recover runway 17 after right turn, dial departure after coral, 119.8 Salvador departure frequency and squawk 5405. Caso 2725, no solo 1-6, direita Eco 121, decimal 9. Eco 1-2-9. O quarto da El, Coral. O Eco, support for me, get on board and endurance. Caso 3745, decolagem autorizada, 1-0-0 graus, 1-1-9. Autorizado, 3745. Tango, óbvio que é o quê? Salvador, azul 2725. Azul 2725, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Quilo, pátio 3. Tele 6356, Juliet, to gate 7. Join Juliet, gate 7, 6356. Salvador, do azul, 4-4. 2, 2, 1, 1, 1, 4, 5, 5, 5, 5. Affirmative, Coral, departure Coral. Coral, Coral, Coral, Coral. Fiat 4-7, come right for taxi. Autorizado, via UPA November 57, decolada da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, líder, e zoom. 1-1-9-8 controle, acione 5455 no transponder. 6-3-0 da Leão aprovado, UPA November 57, decolada da décima curva à direita, da EL, líder, e zoom. 198 e 5455. Mais um número de bagagem acionamento. Bom dia, sobe 360, vigilância 3745. 360, sente, quando possível, Leda. Autorizado. Autorizado, Leda. Pro 962, reassume na proa do Serra Vitor 366, desça para 2500, autorizado final. 366, 2500, chamarei final, voo 962. Número 164, puxa, tem aeronave da Azul puxando o 01, do Xará. Mantenha a posição, número 2 do setor para o pushback, 1864. É, tá sim, então como número 2 do setor, igual 864. Salve, o Azul 464 na 3 informa que a ponte aqui não foi removida ainda. Gente, então eu vou puxar a aeronave da Gol, após eu autorizo seu pushback no 01-4463. Tudo bem. 1864, puxa no 04, chame pro táxi. Gente, iniciando no 04-864, obrigado. Obrigado, João. Azul 4463, chame quando totalmente pronto para o pushback no 01. Chamada pronto, 4-6. Salvador, Condor 24, baixar travado, final 10. 124 avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, zona 29. Já pouso, Condor. Condor 24, confirma na intenção parte militar? Afirmativo. Gente. Oscar Hotel Kilo, approve a taxi, show holding point taxi by Mark Holmes to enter runway 17. Salvador Azul, 4463, agora sim, São Francisco, Delta Comandante, posição 1. Este número 2 no setor, aguarde o instante, o 4463, aeronave da Azul já puxada. Santa Guardiã do Azul, 4463. Patango, ótimo para golfe, para Vera Cruz, mil pés, decola da pista 17, corredor Axé, 1198, controle Salvador, acione no transponder 0167. Gol 966, passando 366, gol 962, passando 366, já avisou o aeródromo. Chega, cenário táxi de decolagem com a torre 1895, que é legal no 014, bom voo. Salvador, com 864 para o táxi, 173 a bordo, com 12:30, Albino Salvador. 12:30, Salvador, convive para o Albino? 173. Gente, segue o táxi de engenho alfa no ponte de esperadão no 0, torre 1895, que é legal no 014, bom voo. Livre táxi ao ponte de espera, com o pronto 895, monstro, marca 864. Aparra o meu 9, eu acho crítico, prossiga. Confirma a realidade de saída? 4 controlado, está crack já interessado aqui na parte da. Agilizando o livre no hotel Condor 24. Agilizando no hotel Condor. Cadê o passageiro do ano? Desculpa, eu estou com o 24 metros. Paulo Salvador, estacionamento 3, 2 ou 3, puxa o estacionamento no olho. Tudo autorizado, chega pro táxi. Ele se vai começar na 62 ou 63. Papá Romeu, 9 Biroz Crítica, confirmando a distância de que você vai de Salvador e Piauí. 24, entrando agora livre corte. Torre Gol 962, final da pista 10. Gol 962, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 962. Bom dia, Salvador, boa tarde. Bom dia, boa noite. 64, pode parar o 0, pronto. Boa noite, 64, boa. Mantenha o ponto de espera. Boa noite, boa noite, 64. Position nossa, hotel Kilo. Prossegue via corredores. 62, pouso autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 139. Livre pouso na pista 10, gol 962. Fracionamento, táxi de colagem, chame a torre em 1-18-95. Quem negar 1-0-1-4, o 9B, eu acho que 20, confirmando 085 o nível. 090, tem que ser na rua, rua táxi, já para o meu táxi. direto na sala, sem descobrir na sala, mas ela faz uma maior. Vou prosseguir na escuta, eu vou lotar. Vou lotar, vou lotar. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 32, eu nomei a informação quilo. Guarulhos. Blue 067 para Guarulhos, agora distante para Cópia. Guardando Cópia, gol 206. Verdade, eu vou inicialmente a posição ITAP 3216. Que mais? Tá. Voando ITAP 3216, ele tem que fazer o Copa controle. Salvador, chama 6213 táxi, 141 a bordo com 330 Guarulhos. Oscar Hotel Kilo, Pilot 4, take off, runway 17, wind 100 degrees, launch or not. Sendo que abriu 147. 147, gente. Bordo 067, Guarulhos, copia? Copia. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, direto do Lula 0, Papa Alfa Índia, pode sair conforme o rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1198, controle Salvador, 5501, transponder. Foxtrot, controle solo, 121, decimal norte. Direita na Fox, solo 219, 219, Leda. Após ver a rota do plano de voo, o controle está 98, aciona 5501, o gol 2067 na posição 10. Ótimo para pushback e acionamento. Câmara. Solo carregador azul 4463, 103 a bordo, 30 de autonomia para Salvador, pronto para o táxi. E a alternativa? Alternado Salvador. Segue via IJ Alpha no ponto esperado 1-0, torre 1-1-9-5, QNH-1-0 no 4, bom voo. Ajustado 1-0 no 4, via IJ Alpha, ponto esperado 3-8-9-5, fazer 4-4-9-3, bota. É, 6213, seguirá a aeronave da Azul via IJ Alpha no ponto esperado 1-0, torre 1-1-9-5, QNH-1-0 no 4, bom voo. Aguarda a aeronave Azul visual, entrando no 4, IJ Alpha, ponto esperado 2-8-9-5, né, 6213, bonito. Fala Salvador, boa tarde, 1962, segue via Alfa, Chimense, do Taco 6, Juliette. Alfa, essa via 1962. Stand by, da Golf Position, Oscar Hotel Kilo. Stand by, Oscar Hotel Kilo, thank you. Salvador para o Galeão, 360 nível de voo autorizado, via Pesulu 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1-1-9, decimal 8, controle Salvador, acione no transporte 5-4-7-0. Decolagem curva direita, saída da El, Leda, Módiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, transponder 5470. Da El, Leda, Módiva, com o Módiva, após a decolagem curva direita, e a transmissão é Módiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Eduardo, qual a posição, Jamo? Jamo, muito obrigado. 124, do pátio militar, chame para acionamento. Boa tarde. 090 graus, 139. Guiziano no 7, Thiago Ferreira. O azul 4463, bom dia, autorizado aliar e mantém para o sinal zero. Autorizado aliar e mantém no zero, azul 4463. O uniforme, gente, já ingressou no parte 3? O papatão do Watch com Freeform para a Sierra 9 Betancourt, aguarde 4. Coronel 24 na escuta? Sim. Queria cotejar ao nível? Afirmativo, o Coronel 24, chama para a acionamento. Obrigado. Pode, por favor, prossiga. No ponto de espera da Tata Alfa, Tata Golf. Estamos no ponto de espera da Romeu, November Oscar Whisky. Rony Salvador, boa tarde. Bom dia, pastores 2230, cinte da informação, quilo transfere. Bom dia, pastores 2230, via chegada, desce até o... desce para 4.000 pés. Chegando a 4.000 pés para o R9 da 1.0. Aguardo R9. Controle Salvador, bom dia. O Papa Romeu Charlie Zé cruzando 3.000. Bom dia, Sérgio. Alex sobe 4.0.0.11. É o 4.0.0 Charlie Serra Eco. Oscar Golf Kilo, retor para livrar tráfego, curva isso. Oscar Hotel Kilo, retor para livrar tráfego, esquerda na Pro Sul, limite 13 milhas. Estou a voz de frente, para tratar o filme. Papa Golf, autorizado em graça no 7, chame alinhado e pronto. Este é o Romeu para Lapa, confirme. Guarde copa número 2. Deixa eu lá um instantinho para cópia, acho que eu fiz só apenas coordenando o nível de tal centro. Controle Salvador, bom dia, azul 4463, na saída Coral, passa 1.200 pés. Bom dia, sobe 180, na saída Coral, vigilância 4463. 180, sobe na Coral, azul 4463. O Tchadzé poderia voar a Elefa? Oscar Hotel Kilo, clear to flight to Dagov, position. Flight to Dagov, perfeito. No meio, desce para 2.000 pés, reporta sinal em ADB Zulu. 32 no meio, puder ser o R9? Autorizado, servido a 366, desce para 2.500, ajuste 1.014. 2.500, 366, positivo. Controle Salvador, azul 44, me atrasse ele para fazer uma escorada presente. Autorizado Coral 4463. Já no Coral 4463. É, controle, o Charlie Zeca poderia voar a posição Motibo? Deixa eu ver. É o Papa Romeu Charlie Serreco. Voar Mops ou Motibo? Autoriza a Lefa, o Charlie Serreco. É Lefa, o Charlie Serreco. Até o Kilo, Salvador. Salvador, até o Kilo, go ahead. Sandoval, fly on at 210, at 210 by 10 miles, and then clear to Lagos. Turn left, heading 210 for 10 miles, and then return to Lagos at 10:13. Tango Oscar, Golfo Uniforme para Sierra November Tango Romeu, copia? Salvador para Sierra November Tango Romeu, uma centena, decolado da pista 110, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após descer conforme a rota. 1198 controle, 5125 transponder. Conforme Sierra November Tango Romeu, na segunda curva, gente, hoje o Golfo Uniforme, confirmando o Javado VVC na rota? Gente, chame para o táxi, o Oscar Golfo Uniforme, confirmando o POB? 04, 4 horas, gente, o Oscar Golfo Uniforme. 62, 4. Zero confirmou o plástico e se encontra em pista que decola? Agora Recife, frequência no 288, alterno 260. 288, 260, obrigado. 98. 198, voo. Agora 190, descendo via 950, chega na margem, informação de 15 quilômetros. Bom dia, desce na via chegada para 50. Via chegada para 050, 3304. Controle, Oscar Papagô. Decolou, mas certo. Deixa meu pé, mas escuta, papo a boca. Você até meu pé. 4, chama agora Recife no 26.85, alterno 1254564. 26.85, 2545. Controle Luiz, quiosque uniforme, passou Paris comprando rota atrás, me dá o Matinho, chama a torre, 118.95, ele fala. Oscar, calculo o exemplo da Gosta. Oscar, até o quê? Da Gosta, dando autorização de pouso. 197, aguardando autorização para pouso, 28 de fora. 198, controle, 5432 no transponder. Exato. Chama 6213, autorizado, Leda. Valeda, final 6213, obrigado. Leda. Isso, posição Leda. Obrigado. Passando 366-3216. Completa final, RINASE, torre 118-95-3216. 18-95, obrigado daqui a pouco. Certo. Galeão é o alternado para o táxi. Primeiro 67, gente, aguarde, mantém escuta. Fala para a Juliette, hotel Romeu, correto o cotejamento? Confirme pessoas a bordo? 04 na Trodo, Sierra Victor 366. Aguarda a autorização. Obrigado. O 067 segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, QNH 10-14, Mongo. Táxi a Índia e Alfa, ponto de espera 118-95 com 614, gol 2067. Papapá, Mike, gol do Mike confirmando para a Feira de Santana. Segue a 1000 pés, 500 pés. O Juliette Hotel Romeu, táxi aprovado, chame no ponto de espera da Romeu. Romeu Verosca Whisky, decolada 40, controle Salvador 119.8. Controle Salvador em 119.8, Romeu Verosca Whisky. Whisky Casco Uniforme, confirme, já efetuou 360? A negativa, a senhora mandou que mantivesse o eixo. Efetou 360 pela esquerda, chame novamente Nacional 97. Ok, nova aeronave Nacional da ILS, do 90? Afirma, aeronave 5 milhas da cabeceira 90. Ah, tá ok. Torre, muito bom dia, TAM 3216. TAM 3216, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 149. Afirmativo, com livre pouso da 110, baixada travada, 3216. Tudo sobre voo sobre Pituaçu? Confirma, reporta, passando o servidor 366. 2500, foi reportar, passando Serra Vida 366, 2232. Relação com a Torre Salvador, 500 pés. 1198 controle, acione 0117 no transponder. Gente, confia em pessoas a bordo? Tava Romeu, tem Romeu Golfo, como número 2, chame no ponto de espera da Patá. Já aviso ao Paranazi, na final da 1-0, o Whisky of Uniforme. Gente, o ISCF uniforme, teste da final na 7, aguardando autorização de pouso. A reboque até a posição 01 do PAC 3. Gente, mantenha a posição e aguarde para o início do push América. Sim, mantenha a posição, aguardando o push. América 229. Papai Romeu, até Romeu Gosto na escuta? Grau zona 2-1. Eu vou, Zanipan. Romeu, que é o Romeu Golfe na escuta do Salo Salvador. Gente, apenas confirmando pessoas a bordo. Gol 2067, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha manter no zero, gol 2067. Senegal 1014, Papá Romeu, Hotel Romeu Golfo na RMA. 6213, chama agora Recife, 251, alterna na 1238. 251238, hoje chama 6213. Negativo. Sim. Whisky Oscar Uniforme, na sala 44, livre na TFC Quebec, aguarde parte 5. Juliette, Hotel Romeu, alinhar e manter cabeceira no 7. Andrezeus no meia, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chamando a Juliette, 32 ao meio. Pista no 0, vento no 0, 0 graus, 1-1-9. Decolagem, voo 2-0-6. O microfone tem condições de decolada presente, orbitando sobre o voo das outras aeronaves contra a norte. Decolagem autorizada, 1-0-0 graus, 1-2-9. Mike, Golf Mike. Chama agora Ilhéus para descida, 1-2-0, décima 1, azul 4-4-6-3. Romeu Golf Vitor, ingresse na pista 1-7, prossegue até a cabeceira 35, chame na Lima. Cabeceira 2230, estabiliza na final da RNAV e chama a torre 118, 95, 2230. Estabilizando no final da RNAV e chama a torre 118, 95, 2230. Mike Golf Mike, Nicolás 45, aguarde transferência. Prossiga. Acionamento a critério, chame táxi, corrija, chame para decolagem, até o meu Golf. Para decolagem. Torre Salvador, bom dia. Passarei 2230, estabilizando a RNAV visual quadrada. Passarei 2230, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 2230. Gol 2067, decolado aos 46, controle Salvador, 119, decimal 8. 98 control, obrigado, boa tarde, 2067. Afirma, até o Pátio 5, acesso na frequência livre. Center frequency 125 decimal 1, assembly 123 decimal 8. Controle, boa tarde, gol 2067. Ativa, aguarde autorização. Autoriza, boa da Elco. Eu vou meu Golf Vitor. Através do portão 8, aguardando para prosseguir para o pátio 3. O Romeu Golf Vitor. Chuta Romeu, decolagem autorizada, pista no 7, vento 090 graus, 149. Tem, aguarde vocês para o táxi e falo que tem uma aeronave prosseguindo agora para o pátio 3. Mantenha a posição e aguardando. Vou levar a vender lá para o Ciente, prosseguindo, ela me escuta, aguardando a ascensão para 8.500 pés, 90 graus. Agora a aeronave para o já foi estimado para pouso em novembro em julho, tá? Copiado. 8, controle Salvador 198, vão voar. 19, passando. Passarido 2230, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 graus, 149. Livre pouso na 190, 2230 da passarela. Hotel Romeu Golfo, autorizado a decolar. A critério da Enrimar, vento no aeródromo 100 graus 149, mantenha o setor, a vertical da Enrimar, aguardando para o cruzamento. Quatro cruzamentos com tráfego pequeno porte, mantendo 1.000 pés, a posição de 12 horas, 2 milhas e meia. Respeitando de volta, 304. Fora do solo, senhora, seria possível sobrevoar em São Cristóvão, próximo ao shopping Salvador Norte? Negativo, ainda no momento, duas aeronaves na final da 1-0, mantenha o setor. Sim, a gente vai manter o setor, vai prosseguir com o autorizado. Ajuste meio 14. Para o cruzamento da alta, autorizado os cruzamentos da Alfa, na Delta, chame a Torre Salvador em 1-1895, QNH 10 no 4, Movo, Washington e Uniforme. Prossegue na escuta, o mano meio só, eu vou confirmar com o seu presidente. Uniforme, mantém um canto de espera. Escuta. Dente Salvador Aracaju, 090 nível, Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Conde 1198, controle, acione 0271 no transponder. Decola 090, Golf 677, esquerda Conde 1198, 02,